nós fomos solicitados a intervir numa situação que envolveu três veículos de ligeiros, do qual resultaram 4 feridos. E para a que horas é que foi dado o alerta? Acho que eram 12h25, penso eu. Sim, mas foi considerado um choque em cadeia? Sim, foi um choque em cadeia com 3 veículos ligeiros. E quais os meios é que estiveram no local? Fizemos deslocar ao local com um SAT e 4 AVSCs.